diga essa canção. A fantasia do desejo dessa dança, em Boa Vista cada vez aumenta mais. Uma paixão por esse som do gurupi. O leão negro é um som que me atrai. Deixa o vento, agita o povo pra dançar. Aquela festa na prainha é um segredo. DJ Vaguinho faz o som do leão negro. O respeitado da BR que é tão bom, que é tão bom. Não vai embora, não vai embora. Fique comigo no toque dessa canção. Não vai embora, não vai embora. Só o leão negro com meu coração. DJ Flávio, DJ Flávio, incomparável do Pará. Estúdio AF Produções. Estúdio AF Produções. Cante comigo essa canção. A fantasia do desejo dessa dança. Em Boa Vista cada vez aumenta mais. Uma paixão por esse som do gurupi. O leão negro é um som que me atrai. Deixa o vento agita o povo. Na prainha é um segredo. DJ Vaguinho faz o som do leão negro. O respeitado da BR que é tão bom, que é tão bom. Não vai embora, não vai embora. Fique comigo no toque dessa canção. Não vai embora, não vai embora. Só o leão negro conquistou meu coração. Não vai embora, não vai embora. Fique comigo no toque.